Fabrício Incomparável. Mauro e Maurício do Estúdio Dois Irmãos. Produzindo os melhores CDs do Pará. Sete versos, sete notas, um poema e uma canção. Sete passos, sete voltas, andando sem direção. Procuro por sete vidas, entre o medo e a razão. Com meus olhos não consigo enxergar, com minhas mãos eu não consigo alcançar. Mas eu sigo caminhando, suas pegadas pelo chão. O Toca Tudo do Pará, com DJs Mauro e Maurício. Não quero separar-me de ti, nem sequer um momento. Eu não quero perder tempo. Tu sabes que eu te quero, amor. Sem você estou sofrendo, e me sentir eu não aguento. O teu cheiro vem surgindo como a brisa, o teu olhar me enfeitiça e eu não resisto, e vou correndo te encontrar. Você vem chegando com malícia, mas quando vejo teu sorriso é coração, rola um sentimento. Você está com o Estúdio Dois Irmãos. Estúdio Dois Irmãos Fusion. Pra que brigar? Não vai adiantar. É sempre desse jeito, somos imperfeitos. Fique emburrado e eu do outro lado, morrendo de saudade, cheia de vontade de lhe dar um beijo e cheirar o seu cabelo antes de dormir. E dizer que eu te amo e essa guerra fria boba por mim vai ter fim. DJ Mauro, DJ Maurício, os comandantes do Fusion. Pra que brigar? Não vai adiantar. É sempre desse jeito, somos imperfeitos.

Bunda batendo no chão, rebola pra fora, pra fora, rebola pra frente, rapaz. Falou, que a bacanal com a boca inteira. Aproveita que a mamadeira tá cheia. Aproveita que a mamadeira tá cheia. Aproveita que a mamadeira tá cheia. Aproveita que a mamadeira tá cheia. Olha ela, como ela dança. Tão bonitinha, como balança. Agora, a onda é Fusão. Dividia. É Fusão. Entra na minha nave que hoje tu vai virar. É o Super Pop Live que comanda o Pará. Entra na minha nave que hoje tu vai virar. É o Super Pop Live que comanda o Pará. Olha ela como ela dança. Tão bonitinha como balança. Olha ela como ela dança. Tão bonitinha. A gente vai tomar, convida a novinha que o pop vai tocar. Whisky e Chandon, a gente vai tomar, convida a novinha que o pop vai tocar. O Toca Tudo do Pará. O Toca Tudo do Pará. Estúdio Dois Irmãos Fusion. Bora DJ Alisson e o Nandinho, pra subir no live tem o DJ Juninho. Bora DJ Alisson e o Nandinho, pra subir no live tem o DJ Juninho. Era isso que tu queria então, toma. Considerado Aglisson Produções.

dois irmãos, então não tem pra ninguém. Alma gêmea, minha pequena, me perdoa por tudo que eu te fiz passar. Minha lua, quando o sol se deita, o anjo que eu solte bico, se cair no ninho, a gente dá de solte bico, se cair no ninho, a gente dá de solte bico. Lua padrinha, meu pote. Ah,